ficaram gastas. Quero inventar nova alegria, porque as palavras que te dizia ficaram gastas, ficaram gastas. Thank you. pensamento. Foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. Não me vês ao frio, a olhar a montra desse teu bazar. Ora, vamos, vamos passear. Boneca, és uma menina de cabelos verdes, com as mãos de sonho e olhos de luar. Sai da tua montra, vamos passear. Sai da tua montra, vamos passear. E trago-lhe agora mais três fados. Vamos ficar com Balada para uma Boneca de Capelista, na voz de Carla Pires. Logo depois, Quando o Peito Tem Saudade, é o que nos diz Carlos Zell. E terminamos esta nossa seleção com Saudade Me Engana, a voz de Ana Maria. Mais três fados, mais três fadistas para si que está connosco aqui no programa que é feito a pensar em si. Se um dia partires à marra que te liga à terra, mãe, quando ouvires uma guitarra, serás fadista também. Quando ouvires uma guitarra, serás fadista também. Se as 12 cordas trinando soluçam trovas e preces, terás de cantar chorando um fado que não conheces. Cantar chorando um fado que não conheces. Não cantas com dor sentida, ninguém nasce já fadado. O fado da nossa vida é que nos dá outro fado, o fado da nossa vida, é que nos dá outro fado. E se tirasses do peito as fibras que a dor desgarra, de certo que tinhas feito com elas uma guitarra. De certo que tinhas feito com elas uma guitarra. Não podes sofrer a sós, tens de crer nesta verdade. Há sempre um fado na voz quando o peito tem saudade. Há sempre um fado na voz quando o peito tem saudade. Thank you. por amor. Canto as memórias e a dor nas noites em que o céu vai mais alto. Nos teus olhos estou junto a ti. É, e com muita pena minha lhe digo até à próxima edição, ou seja, até amanhã, porque hoje vamos embora. O Fado Maior volta amanhã para lhe trazer mais fados, bonitos fados, maravilhas muito portuguesas. Acompanhados pelas guitarras e violas, os nossos poetas e fadistas voltam para lhe trazer grandes momentos musicais. Mas também já sabe que pode participar neste programa enviando um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Diga-nos o que quer ouvir e então nós passamos. Vamos terminar este nosso programa com Não Foi Talvez, na voz de Fábia Rebordão. Logo depois, Aquela Névoa, é o fado de António Pinto Basto. E para terminar, António Sofrino, que nos traz Piadas Cruzadas. São estes os três fados que ficam para o ponto final. Da minha parte é tudo, fique bem, até à próxima edição. Não foi talvez que disseste. Se tudo que dei perdeste, ou deste não sei a quem. E agora por que vieste? Se tudo que dei perdeste, ou deste não sei a quem. Muito que eu te dei. fizeste pouco e por fim quando sem nada fiquei de tudo em que acreditei fizeste pouco de mim quando sem nada fiquei tudo em que acreditei fizeste pouco de mim há muito que já não estou à espera do que perdi e tudo o que me restou pouco que ainda sou, mas que é demais para ti. E tudo que me restou é o pouco que ainda sou, mas que é demais para ti. Que faças pouco já espero e já nem sequer me espanto mas porque o desespero deste pouco que eu te espero se ainda acredito tanto mas porque o espero deste pouco que eu te espero ser ainda crer-te tanto. Quem sabe se já morri ou se fiquei preso a ti numa praia ainda à espera que do denso nevoeiro possa inventar-se em janeiro um dia de primavera. Que do denso nevoeiro possa inventar-se em janeiro um dia de primavera. A tua saudade levo-a agarrada àquela névoa que nos deixa ficar sós. Eu, um rio à minha sorte, a correr cego e sem norte, sem saber se tenho foz. Eu, um rio à minha sorte, a correr cego e sem norte, sem saber se tenho foz. E tu que és só um adeus, faz dos meus olhos os teus, do meu o teu coração. E diz-me que eu não me lembro, se posso ver em dezembro um dia. E diz-me que eu não me lembro se posso ver em dezembro um dia quente de verão.